9890, solicita a Leda. Leda, tá autorizado, viu? 9890. Autorizado, Leda, obrigado. O 098, torre 1895, com bolo. 1895, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Gol. O dono 098, passando até a baixa do lado. Dono 098, autorizado pouso, 030 graus, 049. E pouso, Gol, 098. No 52, acione identificação. A proa de TAP desce até o nível de voo 050, altímetro no 012. TAP 050, 012. Autorizado, já para o táxi. Na escuta. O Centro Recife solicita que o senhor voe na proa de Vitória. A ideal é a 217. Ótimo, proa de Vitória. E solicita, por gentileza, o 400 como final. Um minuto. Obrigado. E o 9810 está autorizado, nível final 410. Corrigindo, é 400, ok? Eu corrijo, é o 400 que está autorizado. Oxi, 400. Voo no 098, no solo 04, livre à direita, solo 121, na décima 1. Direita 211, voo 1098. Salvador, muito... Boa noite, eu sou o 27 no 3, gente, dá braço. Sou 27 no 3, acione identificação. Identificou, passou por São Paulo, não é 27 no 3. Passo radar, 66 milhas, 110 de Salvador, está sob vigilância, mantém o nível de voo 180 na proa de bom, é próximo ideal de descida. Azul, 27 no 3. 2774, serviço radar terminado, 60 milhas, sudoeste de Salvador. Mantém 160 agora com ilhéu na frequência 1201. Rio, 9810, chame Recife, 251-3325, boa noite. 251-3325, boa noite. 4888, a bordo 24, Aracaju. A bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1985, bom gol. Índia Alfa, 295, obrigado, senhor, boa noite. Colono 098, táxi via Alfa Juliette, portão número 2, observando a aeronave da companhia saindo do pátio. Alfa Juliette para o 02, observando a aeronave da companhia, voo no 0934, boa noite, ponto 0, 34, autorizado decolar, 030 graus, 039. Liga decolar, 0034. Gol no 134, decola os 1-1, chame o controle 120, decimal 8. 1208, gol 1134. Controle Salvador, gol 1134, saída Pucca, Aracaju, cruzando 2000 pés. controle Salvador, voo 1134, saída Pucaracaju. Voo 1134, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível 350, saída Puca. Autorizado 350, saída Puca, voo 1134. Então 3152, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador. 2000 pés, final localizador, do senhor. Descido, azul 27 no 3. 27 no 3, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro no 012. Vai interceptar a Star Golf e descer para 4 mil. Tá bom, desça para 4 mil pés, no 012, no 27 no 3. Interceptou o localizador já, o 3152 está visual com o campo. O 3152, completa aproximação, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, certo. 1-1-1-3-4, chama o centro Recife, em 1-2-6, decimal 85, alterne, 1-2-5, decimal 45. Centro Recife, Lã 2000, 5245, Gol, no 134, bom. 2713, desça via para 2000 pés, General no 012, autorizado, final INS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Via até 2000 pés, reportará na cor do localizador, azul 2713. Boa noite, passarei do 2228, com a Bravo, na sessão 194. Passarei 2228, autorizado conquista, nível 180, saída Rabor, transição Elefa. Após Elefa, DCT Oplor, DCT conquista. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5126, coteja. Motorizado 180, decolando no zero, perfil da Borne, Elefa, Oplo, depois direto conquista sua primeira curva à direita. Vai chamar controle 1208 e transponder 3126 ou 2228. 5126. 5126. Planejamento correto, para posicionamento. Posicionamento 2228. Sala 3152, no solo 21, liga direita, solo 121, decima 1. Direito 121, no Sala 3152. Solo Salvador, Sala 3152, livrou, para aí. Sala 3152, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, Sala 3152. Juliette, até 3152. Na 3152, táxi via Juliette, portão 612. Juliette, por 612, até 3152. Boa noite, a Xanema 258, acione identificação na Proid TAP, desça para o nível 050. Após prossiga via chegada Mari para 2000 pés, o QNH 1012. 1012, para 050, após TAP, chegada Mari, para 2000 pés. Estabilidade, porta da final, azul 2713. Blue 2713, chame a Torre Salvador, em 118, decimal 95. 118, 95, azul 2713, boa. Boa. Torre Salvador, mais uma boa noite, azul 2713, habilitado no curso localizador, então não deram. Acuse com o trem embaixo travado, azul 2713. Aguardará, trem baixar travado, 2713. Salvador, passarela 2228 para posicionamento na 94. Precisa achar para o táxi. Sim, chamar o táxi, 2228. Baixou e travou, azul 2703. Azul 2703, autorizado pouso 090 grau 029. Autorizado pouso 10, azul 2703. Passarela 2228 com 48 no céu B, 5 horas e 30 ao Sérgio Salazar. Quatro a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 1895, boa, 2228. Salvador Ground, American 330. Azul 27 no 3, no solo 29, Líbia direita, solo 121, décima 1. Solo 21, 1, azul 27 no 3, bora. Roger, so from apron 3 to gate 11. That's affirmative. Stand by. Solo. Salvador, muito boa noite, 0273, levando a PC. Zero reporte estabilizado no localizador. Zero Salvador, boa noite, 68, para autorização Aracaju, Tenente Charles, boa noite. Boa noite, 68, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída PUCA, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, décima 8, aciona 5130, coteja. Autorizado, nível 230, via Golf 677, para Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, PUCA, transição Caju, 208, controle 5130, transponda, voo no 868, 21. Protegimento correto, chama para o espectacionamento. Chamaremos. Passarelo 2228, autorizado decolar, vento variável com 029. Senhor, American 230, clear to gate 11, report on gate. Roger, report when arriving at gate American 230. Passarelo 2228, decolou os 34, chame o controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, uma boa noite, 208. Salvador, uma boa, passarelo 2228. Boa noite, passarelo 2228. Contato radar, suba para o nível 180, saída Arpor. 180, Arpor 2228. Localizadora, Xenéu 6258, visual, copia. Xenéu 6258, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 295, boa noite, Xenéu 6258. Boa noite, um bom pouso. Valeu. 098, pronto para a conta? Pronto, autorizado São Gonçalo, nível 370, via Bezulu 10, saída PUCA, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5135, proteja. Autorizado, São Gonçalo, saída curva de espaço, decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, transponda 5135, com 1098. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Salvador, passarelo 2228. Passarelo 2228, o controle de Salvador. Compartilha com o senhor, coordenação proa direta para a gente o destino, proa ideal é 260. A gente aguarde o passarelo 2228. Obrigado. O voo no 868 para pushback, acionamento 21. Autorizado, chama para o táxi. Chamar na 868. Boa noite, Azul 4062, assinando identificação, desta vez chegada a Mari para 2 mil pés, o QNH no 012. No 012, descendo dia até 2 mil pés, Azul 4062. Saiu 2228, o centro Recife negou a sua proa direto conquista, autorizado vai Elefa, o passaria do 2228. Ativa Elefa 2228. Chanel 6258, no solo 41, libere a direita, solo 121, no decimal 1. Liberando a direita, 201, no bom, Chanel 6258. Boa. Salve, Salvador, boa noite, Chanel 6258. Leite, Oxiné 6258, táxi via Alfa Quilo Pátio 3. Alfa Quilo para o Pátio 3, Oxiné 6258. Bom dia, Açacangu 8481, posição 743, solicita autorização 380, Guarulhos, informação dela. E o horário do plano? Foi previsto a ausência. Gente, aguarde, devemos ter em 105 minutos. O Bruno 868 para o táxi com 177 a bordo, autonomia de 2 horas até a Maceió. 2177 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, ponte espera torre 18, sua 95, bom voo. Índia Alfa 895, obrigado, boa semana, boa noite, meu amigo. no 868, próximo posicionário, zona 0, pronto, boa noite. Voo no 868, autorizado decolar, 030 graus, 03. Ali decola, boa noite, 68. Zero 062, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final, ILS X-Ray, vai reportar estabilizado no localizador, 868, decola os 47, chame o controle em 120, decimal 8. Salvador, voo 1098 para o feedback de treinamento. 812. Autorizado, chamar para o táxi. Autorizado, voo 098. Prossiga. Confirmar a saída prevista para Guarulhos, 8481. Informa aerovia. Amper Zulu 6, Amper Zulu 10. Saída prevista da Elda e da Mótiva. Da Elda, graças. Pesando uma boca. Salvador Ground American 230 is in position at gate 1-1. You have a good evening. Roger, good night, American 230. Passaredo 2228, chama o centro Recife, 128, decimal 8, alterne, 135, decimal 3. Afirmo, 1288, 1353, passaredo 2228, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Valeu, até a próxima. Bono 098 para CROB 48, 2 horas e 40, Alterna Mateo. Gente 48 a bordo, altimetro no 012, táxi via Índia Alfa, ponte espera do Rio no 9395, com voo. Ajuste no 012, livre táxi via Índia Alfa, ponte espera 1895, com ajuste. Voo no 092, tem uma boa noite. Estabilizou no ILS, Azul 4062. Azul 4062, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. Boa noite, obrigado. Boa noite. Olhos, nível 380, via Perzulu 10, saída da Euleda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5142, corteja. Cargo 8481, autorizado 380 Guarulhos, a Perzulu 10, saída da El, Leda, Motiva. 120 decimal 8, 5142, a cargo 8481. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Chama a nossa cargo 8481. Vai manter o 1098. Controle Salvador, Gol 1172, informação Delta. Gol 1172, acione identificação, decebi chegada a Mari para 2000 pés, NH1012. Via mais de 2.000 pés, 1012, ajuste, voo 1172. Solicita, se possível, a proa de Duna ou Itaco. Prezado Duna, voo 1172. 7, prezado proa de Duna, voo 1172, obrigado. Gol 4062 no solo 56, livre à direita, solo 121 no décima 1. Direita, 21 1, boa noite. Solo, boa noite, azul 4062, se vamos. Azul 4062, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, repartente Juliette, 4062. Gol 1098, decolou 58, chame o controle 120 decimal 8. Controle 108, Marinado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 1098. Boa noite, Gol 1098, contato radar, suba para o nível 370, saída PUCA. PUCA para 370, Gol 1098. Para ingresso, Juliette, o 4062. 4062, Juliette, portão 01. Portão 01, obrigado.